difícil explicar quando o amor é sincero. Eu quero apenas falar o quanto eu te amo e te quero. Quero respirar o mesmo ar que você respira, viver o seu mundo, trilhar tua trilha e ser tua fonte de inspiração. Eu jamais quero ferir o teu sentimento. Não quero estar fora, quero estar por dentro, sentindo as batidas do teu coração. Estou de bem com a vida e o amor. Não é sonho, é real esse amor. Você lembra de mim, onde vai? Eu jamais te esqueço, por onde eu vou. E outra parte de você sou fonte de inspiração. Eu jamais quero ferir o teu sentimento. Não quero estar fora, quero estar por dentro, sentindo as batidas do teu coração.